amigos do Cocoricó, que saudades, ai, ai. Estou em Minas Gerais, uai, uai, perto de uma cidade que se chama Carangola, por onde passa um rio que se chama Carangola. Sabe o que eu vi aqui? Sabem quem mora aqui? Um gigante da floresta, muito alto, muito gordo, tem 1500 anos. Não anda, não fala, coitado, passou por um perigo enorme, quase morreu. Venha até aqui onde eu estou, venham conhecer este gigante. Vamos fazer um cocoricó em Carangola. Venha até aqui onde eu estou, venham conhecer este gigante. Vamos fazer um cocoricó em Carangola. Venha até aqui onde eu estou, venham conhecer este gigante. Vamos fazer um cocoricó em Carangola. Estou mandando.